quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos nos solos da minha mão. Temerão em pigamentas apontado o esporão. Apolhado não me toca com medo da solidão. Veneno meu campanheiro de satã no cantador. Desemboca no primeiro açude do meu amor. Vamos lá, todo mundo então. É quando o tempo sacode a cadeira, a nossa corda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cadeira, a nossa corda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos nos solos da minha mão. Gemerão entre cabeças apontados porão. Apolhado não me toca com medo da solidão. Veneno meu companheiro de satã no cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cadeira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cadeira, a dança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. O olho cego vagueia procurando por um.